Você já parou pra pensar no peso que carrega as palavras sim, sim ou não, não na sua vida? Vou dar um exemplo da minha. Daqui, filho do justo, pra honra e glória do Senhor Jesus. Me lembro muito bem quanto foi difícil negar o que podia acabar comigo. Me lembro do passado e não tava seguro, mesmo estando entre amigos. Olhava pra um lado e vários estavam no vício. O que era pra provar se tornou dependência. Que muito dos convites vem de quem anda contigo, ou de um vazio que gera um desejo que te joga num poço que você não vê. Mas aprendi a dizer não, não é isso que eu quero pra mim, não. Mas aprendi a dizer não, mesmo sabendo que nem todos iam dar crédito à minha decisão. Porque aprendi a dizer não a tudo que tentava conquistar meu coração e atacar emoções, me tornando escravo da situação. Vale, eu tô fora, e os frutos que plantei estou colhendo agora. Porque aprendi a dizer não. Idade nunca interessou, muitos já começou de cedo. Fumaça das ilusões não pôde me alcançar no gueto, por conta de um segredo que pra muitos é normal, e que na correria da vida venci nas quartas de final. Porque não dava pra saber se o convite era inevitável. Os garotos do meu redor aderiu, viaja parado. Mas todos os ensinamentos não foram enterrados. Aprendi dentro do Força Jovem o terror que traz um trago. E desde a infância algo já tentava impedir a mente de mais um guerrilheiro evoluir. Onde o racismo era moda e entre vários um neguinho que nunca dava a mínima pro que falavam de mim. Sinceramente, já coloquei na balança e vi o peso que carrega a simples palavra não. Difícil de dizer quando todos diz o contrário. Como negar se tantos provaram e aprovaram? Mas hoje vejo porque de muitos são dos poucos. Mas que aprendi ficaram a dizer não, não é isso que eu quero pra mim, não. Mas aprendi a dizer não, mesmo sabendo que nem todos iam dar crédito à minha decisão. Porque aprendi a dizer não a tudo que tentava conquistar meu coração e atacar emoções, me tornando escravo da situação. Olha, eu tô fora, e os frutos que plantei estou colhendo agora. Porque aprendi a dizer vários que tentaram, muitos insistiram, tentar se afastar da pedra e não conseguiram, e sentiu na pele tamanha destruição. Descobriram por si próprio o porquê de dizer não. Veja o cair do sol por trás do horizonte, milhares de quilômetros, montes atrás de montes, do rio que se abriga vidas, que sustenta vidas, do céu que compensa ver o dia e a lua da noite fria. Pois é, o criador de tudo isso vê tudo que se passa e te mostra quanto deseja mudar sua vida. E só você sabe como tem sido complicado suportar as barreiras e não ver saída. Mas eu te digo com toda autoria e certeza, o medo te repete de alegria e esparra essa tristeza. Por mais que seja difícil, faz de tudo e não esqueça. Suas decisões refletem na sua vida inteira. Me lembro muito bem quanto foi difícil negar o que podia acabar comigo. Me lembro do passado e não tava seguro, mesmo estando entre amigos. Olhava pra um lado e vários estavam no vício. O que era pra provar se tornou dependência. Que muito dos convites vem de quem anda contigo, ou de um vazio que gera um desejo que te joga num poço que você não vê. Mas aprendi a dizer não, não é isso que eu quero pra mim, não. Mas aprendi a dizer não, mesmo sabendo que nem todos iam dar crédito à minha decisão. Porque aprendi a dizer não a tudo que tentava conquistar meu coração e atacar emoções, me tornando escravo da situação. Olha, eu tô fora, e os frutos que plantei estou colhendo agora. Porque aprendi a dizer